Sim, claro. Com os óculos é o Clark Kent, sem os óculos é o Super-Homem. Como se ninguém visse isto logo de caras. Então não? É tão óbvio. Que tal o meu bigode? Perfeito. Bolas, a avó já devia ter chegado. Eu quero dizer que chegava ao avião. Não perguntes, eu ofereci-me para ir buscar, mas a vossa avó nem sequer me deu o número do voo. Vocês sabem como ela pode ser tão casmurra como um sapo que engoliu um pirilampo. Um sapo que engoliu um pirilampo, estão a ver? Essa é nova, pai. Inventei-a ontem à noite, não é gira? Bom, desde que ela não apareça em nenhuma das minhas canções, eu até acho que é brilhante. Bom, eu sei que adoravas dar um beijo de boas-vindas à tua avó, mas temos de ir andando para a sessão de fotografias. É, tens razão. Porquê é que ela está a demorar tanto? Oh, macacos me mordam, não acredito. Ela vem de carro desde o Tennessee. Como é que tu sabes que é a avó? Estou farta de te dizer para não andares no passeio, gato. Foi só um palpite. Espero que não tenhas migalhado o gato. Avó! Ah, coitado! Não me apertem com força, eu vim a beber chá gelado desde o Novo México. Atravessaste o país nesta lata velha? Se estás assim tão disposta a arriscar a vida, porquê é que não vais para o meio dos ursos com um pote de mel? Tem piada, eu não me lembro de me ter sentado em cima do teu ovo durante semanas, mas até parece que choquei uma galinha. Bingo! Dá cá mais cinco! Eu preocupo-me contigo, só isso. Oh, pai, não te preocupes. A avó não vinha de carro se não fosse seguro. Para além disso, este carro é um clássico, hoje já não se faz nada igual. Provavelmente porque é contra a lei. Oh, caladinhos. Fiquem sabendo que aqui a Loreta me levou a mim e ao vosso avô na nossa lua de mel. Levou o vosso avô para o trabalho durante 40 anos e a mim ao hospital no dia em que o vosso pai nasceu. Bem, não foi preciso. Ele estava cá com uma pressa que pulou cá para fora ali no assento da frente. Bom, por falar em pressa, eu tenho de levar esta menina a uma sessão fotográfica. Não se preocupem, eu posso levá-los. Não! Lembra-te que tens 800 km de chá gelado para processar. Já para não falar no montão de ameixas maduras que eu comi pelo caminho. Sabe o que mais? Vou tirá-lo do passeio para não bloquear a garagem. Bom, espera, vó, vamos tirar as malas. Talvez fosse melhor deixar de usar a gasolina caseira do tio Al. Talvez. Here we go, everybody! Come on! You get the limo out front. Ooh, hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one. Prometo que a Ana vai estar aí amanhã. Graças a essa tua lata velha, eu tive de cancelar uma sessão fotográfica muito importante para a Miley. E o que é que tu queres que eu faça? Que bata na mal comportada da Loreta e que a mande para a garagem sem comer? Cá para mim deitava-lhe fogo, rebocava e mandava para o ferro velho. Eu ouvi, rapaz. Isto é fogo! Que bom estares aqui connosco, a reboque. Ferro velho. Francamente, mãe, a direção está torta, os travões têm folga e já vi melhores amortecedores em triciclos. Ah, sim? Bom, ao menos o meu carro guarda o pneu sobressalente na mala e não pendurado à volta da barriga, bucha. Eu não sou bucha e não estejas a tentar mudar de assunto. Peço desculpa, mas estou farta de te ouvir gozar com o teu local de nascimento. E agora, se me dão licença, eu vou desfazer as malas. É. Oh, acho que finalmente consegui tirar tudo. Afinal, não. Acho que ficou um bocado cá dentro. Oh, Miley, querida, lamento muito o sucedido. A Loreta não tem culpa. Foi o tio Arlo. Deixa lá, avó. A fuligem faz bem. Ótimo. Ao menos há uma pessoa nesta família que não culpa um pobre carro inocente de todos os problemas. Sim, claro que não. Eu adoro aquele carro. Eu odeio aquele carro. Ela não pode continuar a guiar aquilo, é um perigo. Oh, querida, ando a tentar que ela o venda há mais de 20 anos. Mas de cada vez que eu falo nisso, tudo o que ela faz é chamar-me bucha. E nem uma palavra sobre o meu cabelo fantástico. Bom, eu acho que é a altura de parar de tentar e começar a comprar. Eu estou a avisar-te, Miley, ela ama aquele carro. Sim, e também achava que o Jackson era o bebê mais bonito do mundo. Até eu aparecer. Peço desculpa. Vá lá, reconhece, filho. Foste o primeiro neto e ela estava preparada para tudo. Vá lá, reconhece, pai. Tu és bucha. Ei! Vá lá, rapazes. Vocês agora é que estão a mudar de assunto. Ela nunca mais vai lembrar da Loretta assim que ela vir aquele brilhante, lindo e novo carro. Carro novo? Qual é o mal dos carros em segunda mão? Afinal, também têm garantia e são muito mais baratos. É uma questão de gosto. Pai! Está bem. Confia em mim. A reação dela vai valer a pena. A reação que eu esperava. Onde está a Loretta? Bom, mãe, nós fomos trocá-la. Por este belo e novo carro! Sim, é verdade. Esta beldade novinha em folha até vem com estofos em pele e tudo. Navegação por GPS com tráfego em tempo real. Mas esperem, ainda há mais. Oh, não, não há nada. Como é que foram capazes? A ideia foi dela. Então, Matelão, o que é que tu vais querer? Não consigo decidir-me entre o cachorro quente e os nachos. Então? E se eu puser o cachorro quente no meio dos nachos, uma pitada de jalapeño por cima e pau! Aqui tens um nacho cachorro au-au! Altamente! É, pois! Tenho de admitir, este teu número do Senhor Feliz é tão inspirador que só me apetecia ter um cavalo mágico. Cavalo mágico? Porquê? Para te endireitar os dentes. Ah, claro! Como se o cavalo mágico fizesse isso! O meu, sim. E depois de comer, deitava moedas de ouro. Mas, enfim, desde que tu começaste a trabalhar aqui, os meus lucros aumentaram 200%. 200? Espera, quer dizer que tu me vais dar um aumento? Como é que eu te hei de explicar isto? Tu nunca vais ter um aumento! Nunca, nunca, nunca! Está bem, não faz mal. Eu faço uma fortuna em gorjetas. Pois isso acabou. Oh, espera. A tua mãe ainda é polícia? Oh, sim. Deixa-me só limpar as impressões digitais. Olá, Lollipop. Olá, Lollipop. Feliz centésimo de aniversário. O mesmo digo eu. Esqueceste, não foi? O quê? Não. Claro que não. Aliás... Estou farto de pensar na tua prendinha. Podes ir comprar uma coisa especial. Como é que pudeste esquecer-te do nosso aniversário? Pois é, Lollipop, como é que pudeste? Como eu te compreendo, amiga. Ok, ouve, desculpa. Feliz centésimo aniversário. Oh, esquece, está bem? Foi isso que eu fiz e tu ias dando cabo de mim? Não. Não me venhas com esse beicinho. Está bem. Está bem? É assim que tu queres que eu me sinta melhor? Bom, se o meu beicinho não resultou, o que é que tu queres que eu faça? Que eu leve o cartão de crédito e vá à secção do centésimo de aniversário e... Oh, espera aí. Não há nenhuma secção dessas. Porquê? Porque é estúpido! Oh, eu digo-te que é estúpido! São 101 dias contigo! Vês? É exatamente por isto que eu não tenho namorada. Alguém vos perguntou? Uau! Eu não a via tão furiosa desde o final do campeonato de beisebol em que o avô usou o sutiã dela para pôr os aperitivos. Era melhor alguém ir falar com ela. Uma pessoa com bom senso e sensibilidade. Isso deixa-me de fora. Sabes, ele tem razão. Boa sorte. Porquê eu? Ela é tua mãe. Aquela senhora era capaz de me escalpar, mas a ti não. Fixe. Miley, estou com os azeites. Como é que sabias que era eu? Porque os outros dois não iam atrever-se. Não é preciso pensar muito. Quem é que tu julgas que mata as aranhas aqui em casa? Desculpa, avó. Por favor, desculpa. Nós julgávamos que tu ias adorar um carro novo. Pois julgaram mal. Mas a Loreta estava tão velha e estragada. Para ti? Para mim, aquela velhota fazia parte da família. Quando entrava naquele carro, ainda sentia o aroma da água de colónia do teu avô. E ainda ouço o teu pai a gritar: "Não me deixes!" quando o empurrei para fora no primeiro dia do jardim escola. Aquele carro tem metade da minha vida. Avó, desculpa, eu nunca tinha pensado nisso. O vosso problema é esse. Nenhum de vocês pensou. Por isso, se não te importas, eu vou dar um grande passeio à beira-mar. A menos que aqui na Califórnia o achassem demasiado velho e o tenham substituído por aquela água choca mineral que sabe a água de lavar pratos. Sim, claro, eu compreendo. Muito obrigado. Então, aceitam o carro de volta ou alguém eu tenho de ficar eu com o carro? Eu. Desculpa, tu. Disseram que o aceitam de volta eles. Parece que alguém teve azar. Tu. Então, ótimo. Vamos trazer a Loreta de volta. Eu adorava, mas o problema é que já venderam a Loreta ao ferro velho. Então vamos lá buscá-la. Não me parece que isso seja um problema. Vasco! A isto é que eu chamo um problema. Nós não temos a certeza que isto seja a Loreta. Só há uma maneira de descobrirmos. Sim, é a água de colónia do avô. E isto é um dos repousados da avó meio chupado. É por isto que eu evito trazê-lo à rua. Aham. Já agora, você quer que o embrulhe ou prefere conduzir já? Desculpe, isto é humor de ferro velho. Agora, a sério, o reboque são 100 dele. Crianças, só há uma coisa que podemos fazer. Eu e tu vamos acampar. Miley avisa-nos quando ela partir. Obrigada, medricas. E medricas de segunda. Tem de haver uma solução inteligente e lógica. Oh, já sei. E se nós lhe puséssemos água em cima para ele arrebitar? Sabe como aquelas esponjinhas de dinossauros? Glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu O rapaz não costuma trazer à rua, mas a rapariga traz. Bem-vindo ao meu mundo. Não vale a pena, Miley. Acabou-se. Está bem? Isto não é como daquela vez que tu foste a Washington e eu me esqueci de dar comida ao teu peixinho e tive de substituí-lo por outro igual e tu nunca soubeste. Então quer dizer que mataste o meu peixe? Ei! Se vocês estiverem interessados em substituir este carro, eu tenho um parecido na garagem. É tal e qual. Epá, é igualzinho à Loretta. Eu não sei. Isto não me parece nada bem. Bom, cá está ele, o Robbie Stewart, o filho barrigudo que partiu o coração à mãe. Ficamos com ele. Só o dinheiro! Não há uma única nota aqui! Ah, sabes, hoje não apareceu ninguém. O que é que tu estás para aí dizer? A praia está a abarrotar. Mas porquê que hoje ninguém quer vir ao meu bar? Se faz favor. O que é que foi agora? Um cachorro. Porquê? Eu gosto de cachorros. Bom, não importa se gostas ou não, porque mais cedo ou mais tarde o teu precioso cachorro vai virar-se contra ti porque te esqueceste do vosso estúpido 100º de aniversário. Está bem, então quero nachos. Eles também te detestam. Aguenta-te. Está maluco. O que é que estás a fazer? Eu ouvi moedas no bolso dele. Moedas que podiam ser minhas. Vamos lá arrebitar. Eu quero o senhor feliz de volta. Ok, sabes que mais? O senhor feliz já não mora aqui. Foi-se embora. Eu demito-me. Não te podes demitir. Tu tens de voltar para aqui e ser feliz. Rico, mas explica-me. Para quê? Uou, uou, uou. Mas para quê? Pelo dinheiro. Mas que mais é que havia de ser? Oh, está bem. Pronto. Vai. Eu não preciso de ti. Eu posso ser o senhor feliz. Outra vez? Alguém vos perguntou? Yeah, yeah, yeah, yeah. Este está em muito melhor estado do que a Loreta. Sim, mas que raio de sucateiro é que você é? É, desculpem, mas isto é o pior que eu posso fazer. Hollywood, quanto mais mansinhos, mais malucos são. Não faz mal, filhos, este serve. Com umas moças, umas esfoladelas e arranhadelas, mais 40 anos de aromas sortidos e... Vamos devolver o velho ninho de ratos à velha ratazana mãe. Ela chamou-me bucha. Sim, mas então e as capas dos bancos e o volante felpudo e as coisas todas da avó? Oh, não! Eu tiro sempre isto tudo antes de os prensar. Está tudo aqui! Você salvou-nos a vida. Eu gosto de fazer as pessoas felizes. Só mais 50, amigo. Mais 50? A quem é que isso faz feliz? A mim. Vá lá, amigo. Precisamos dessa tralha. Desculpem, eu não tinha percebido. Vamos arredondar para 100. Bem regateado, bucha. Ah, já está. Agora parece tal e qual como daquela vez que eu me escapeli à meia-noite e dei um trambolhão da janela do segundo andar. E aterrei mesmo com o sim senhor. A partir daí, esta nalga ficou sempre mais espalmada do que a outra. Espera, então tu a escapeliste à meia-noite? Eu disse escapulir? Eu queria dizer esculpir ao luar. Eu ouvi um rumor de que a Miley está a pensar esculpir ao luar no próximo sábado. Não é por nada. Bom, para recriar aquela vez em que a avó se aproximou um bocadinho demais do carro da polícia. Boa! Ora bem, acho que trouxe tudo o que vamos precisar. Isto é... a água de colónia do avô... e... ketchup para personalizar os bancos de trás. Agora, esprega-se muito bem. Ora, aqui está. E agora uns borrifos de gasosa para dar o toque final. Sabem, está a ficar muito melhor do que aquilo que eu pensava. Sim, mas falta uma coisa. Tens razão. É a subtileza da urina de gato no banco de trás. Uhum. Eu já vou muito à frente, pai. Diz olá, ó bola. E, para a vossa informação, ele já vai na segunda malga de leite, por isso deve estar pronto para marcar território. Sim, sim, está-se mesmo a ver. Ele não está a fazer nada? Bom, talvez ele precise de um pequeno estímulo. Vai, bolinha, vai! Vai, bola, vai! Vai, bola, vai! Vai, bola, vai! Vai, bola! Lembram-se de eu estar sempre a dizer que nós os três devíamos fazer mais coisas juntos? Para mim já chega. Rico! Rico, sabes do Oliver? Ou devia dizer o rapaz mais maravilhoso, bonito e sensível que há no mundo inteiro? Oh, não percebo. Eu pensava que tu nunca mais o querias ver. Oh, isso foi antes de ele me ter escrito isto. Lily, meu tesouro, minha vida, meu amor. Meu anjo enviado do paraíso em flor. Senti ao meu lado, meu coração está parado. És o meu imã? Oliver Hocken. Não sabia que ele era um poeta. Nem eu. Ali está ele. Vai ter com ele, miúda, vai. Oh, Oliver, estou tão arrependida. Ah, estás. Sim, e eu perdoo-te. Perdoes? Sim, adorei o teu poema. O meu poema? Sim, Oliver, o belíssimo poema que lhe escreveste para mim do teu amor. Foste tu. Eu estou tão feliz. Então eu também estou feliz. Sim, estamos todos felizes. Felizes, felizes, felizes. Agora vai trabalhar. Ok. Vou ter saudades tuas, Oliver. Oh, também vou ter saudades tuas. Eu amo-te. És tão querida, eu amo-te. Estou com saudades tuas, eu amo-te. Aí está outra razão porque eu não tenho namorada. Pois, para claro. Com isso! Oh, vocês não têm mais nada a fazer, pessoal! Vem cá, avó! Oh, vem cá! Vem cá fora! Mas que raios vem a ser este rebuliço? Loreta! Voltaste! Ai, que saudades! Ai, voltaste! Desculpa termos tentado separar-vos. Ai, vocês só fizeram o que acharam que estava certo. Embora estivessem mais errados do que o tofu numa feijoada. Mas afinal de contas, para que é que serve o tofu? Está ao máximo, não está? Olha só para aquelas flodelas. Se isto não parece a Loreta, não sei o que é que parece. Jackson. Não, o que eu quero dizer é que não se pode imitar uma arranha-dela como esta. Sou um gênio. Sim, nós não temos disso por cá. E se fôssemos para dentro dar uma boa gargalhada? Olha, eu começo. Não, mas... Andor. Vão andando vocês, filho. Eu quero ficar aqui um bocadinho com a minha Loreta. Demora o tempo que quiseres. Já viste a moça? Vamos embora. Au, au, está bem. Tu descobriste, não foi? É claro que descobri. Eu lamento muito, vovó. Nós tentámos trazê-lo de volta, mas... era demasiado tarde. Não faz mal. Vá, senta. Não estás zangada? Como é que eu me posso zangar com uma família que me ama tanto e que se deu a todo este trabalho para me devolver uma coisa que eu já devia ter deitado fora, juntamente com as minhas calças de pele de cobra? Eu gostava de ter visto com elas. Podes crer. Eu era uma brasa. Mas... então e as tuas memórias? Estão no meu coração. E agora, graças a vocês, tenho mais uma. Ai, queridinha. Não estás a chorar, pois não? Não, é só que... aquele gato fez um bom trabalho. Obrigado por teres-me dado ideias sobre o carro, mãe. Eu vou ficar muito mais descansado sabendo que estás a viajar neste. E pedimos desculpa por causa da Loreta. Oh, eu sei que sim, mas não se preocupem. Eu vou guardá-la sempre no meu coração. Vamos ter saudades. E eu também, meus queridinhos. Bom, acho que é melhor fazer uma estrada. Ei, não te preocupes com o percurso. Eu já programei o GPS. Nunca mais vais precisar de mapas com este carro. Boa viagem, vó. Daqui a 15 metros, vira à direita. Oh, muito obrigada, querida. Daqui a 14 metros e meio, vira à direita. Ok, já ouvi. Daqui a 14 metros, vira à direita. Tu não te vais calar com isso até ao Tennessee? Daqui a 13 metros e meio, vira à direita. Não, cala a boca! Tu programaste aquilo para ela não se calar, não foi? É para não me chamar bucha.